Olá, está começando mais uma edição do Na Escuta, informação que toca. Sejam bem-vindos. Você está ouvindo o produto laboratorial dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Para ouvir essa e outras edições do programa, acesse o site da nossa rádio web, www.radioinufo.online. Aqui, você fica ligado nas informações sobre assuntos diversificados que fazem parte do universo jovem e do seu dia a dia. É isso mesmo! Informações voltadas especialmente para você, jovem! Eu sou o Jonatas Eliel. E eu, Natália Spolaor. Sintonize com a gente no Na Escuta! Na Escuta. Informação que toca. A edição de hoje está repleta de informações. Na área da ciência e tecnologia, vamos falar sobre uma nova pesquisa desenvolvida por um aluno de biotecnologia aqui da UFU. Você também fica por dentro das ligas universitárias existentes aqui na universidade. No universo da cultura, a moda vintage invade o visual das pessoas. No esporte, você vai conhecer um movimento chamado Democracia Corintiana, que teve início 35 anos atrás. Hoje, no Solta o Verbo, quem está em cartaz é a banda Foo Fighters, com o novo álbum Concrete and Gold. E para completar a programação, tem a nossa série de reportagens especiais sobre sexualidade, que vai falar sobre a relação das pessoas com os aplicativos de relacionamento. Então fique com a gente, o Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Jonatas, você já encontrou o seu amor? Ainda não, Natália. Estou na pista aguardando para ver o que acontece. Que tal tentar encontrar sua cara metade em um aplicativo? Os aplicativos de relacionamentos podem ser considerados a evolução dos sites de encontros. Apesar de terem o mesmo objetivo e ferramentas para auxiliar as pessoas a se conhecerem, eles são mais práticos e dinâmicos. Bem, eu já tentei, mas não tive muita sorte. Quando falamos sobre esses aplicativos, é preciso estarmos atentos às dimensões desse universo no qual conhecemos pessoas desconhecidas e encontros rápidos. Para ficarmos por dentro do assunto, a gente começa essa edição com uma reportagem da nossa série especial sobre sexualidade, que o Eloir Cristiano preparou para a gente. Se liga aí! Eles te mostram o perfil de uma pessoa com informações que ela mesma disponibilizou, mostram a sua localização e caso ocorra o famoso match, ou seja, o interesse, no bate-papo pode-se marcar um encontro em minutos. Se antigamente era necessário que um amigo apresentasse alguém novo para um possível relacionamento, hoje em dia pode-se conhecer pessoas, além de sua rede de amigos, pelo simples acesso ao smartphone por meio de aplicativos de relacionamentos. A psicóloga e coach de relacionamentos Vivian Varaldo comenta sobre essa nova possibilidade de se conhecer pessoas. Dentro de tudo que é avanço na tecnologia, tem seus aspectos positivos e os aspectos negativos, né? Das possibilidades positivas, eu vejo que cada vez mais a tecnologia, os aplicativos de relacionamento, ele faz com que as pessoas se encontrem. O estudante de educação física Wilson Risa Cunha, de 22 anos, relata sobre sua experiência com um aplicativo onde conheceu sua namorada. Então, usava o Tinder, mas nem era com tanta frequência. Usava só o Tinder para conhecer pessoas só e foi lá que eu conheci ela. Ele conta que raramente usava o aplicativo e que não tinha grandes pretensões. Diz que era para conhecer pessoas e conversar. O primeiro encontro veio só depois de conhecer sua atual namorada. E sempre que começava a conversar, alguma coisa desagradava, sabe? Nunca tinha dado certo a princípio, porque eu não usava com frequência. Tipo, entrava uma vez a cada duas semanas, sabe? Só para distrair mesmo, tipo um joguinho. Aí não dava certo, sabe? Mas quando a gente começou a conversar, foi tipo, em uma semana deu muito certo. Para Vivian Varaldo, o relato das experiências com aplicativos vem de vários pacientes e de diferentes maneiras. Já tive pacientes que começaram relacionamentos amorosos, através de aplicativos. Pessoas que viraram amigos. Eu já tive experiência também de pessoas que foram completamente frustradas a respeito desses aplicativos. Porque se a gente for observar, a maioria das pessoas, elas entram nesse tipo de aplicativo buscando um relacionamento. Mas as pessoas não dão uma continuidade na conversa, né? Muitas pessoas estão lá por estar mesmo. A relevância desses aplicativos de relacionamentos é tanta que, de acordo com um estudo de pesquisadores da Europa que visa descobrir como os encontros online mudaram a integração social, os encontros online são a segunda forma mais comum para que casais heterossexuais se conheçam e a principal para casais homossexuais. O jovem Pedro Oliveira, de 25 anos, também conta sua experiência com o uso desses aplicativos e faz observações em relação ao comportamento das pessoas. Na verdade, foi mais por curiosidade, para conhecer pessoas diferentes, mas acabou que existe uma lógica diferente das relações em aplicativo, porque grande parte das pessoas que estão usando, elas procuram sexo casual. Tem o seu lado, digamos, positivo, mas por outro, eu acredito e vejo isso e sinto que nos aplicativos as pessoas acabam objetificando muito as outras. Ele ainda tem a impressão de que as pessoas em geral e os próprios usuários consideram que quem usa o aplicativo não tem intenção de ter relacionamento sério. Pedro Oliveira também critica o comportamento de algumas pessoas durante o uso do aplicativo. A maioria das vezes as pessoas são muito diretas e, de certa forma, grosseiras umas com as outras. Não tem empatia. Não tratam as outras pessoas com educação, com respeito. Essa coisa de você estar meio camuflado, escondido e longe da pessoa faz com que você se transforme em outra pessoa, sabe? Ou você se sinta protegido por aquilo dali e trate as pessoas de uma maneira mais descartável. A coach de relacionamentos Vivian Varaldo aponta que nossas relações são baseadas em acordos e que, por conta da rapidez de se ficar com uma pessoa e logo descartá-la, mal entendidos podem acontecer e sentimentos serem afetados. Porque quando as pessoas se conhecem em relacionamentos afetivos, tem que fazer um acordo, tipo, só tenho interesse em ficar e deixar isso bem claro pro outro. Porque aí dá a opção de escolha pro outro se ele quer se envolver ou não, mesmo assim, numa relação. Então eu vejo que tá faltando são esses acordos, sabe? Essa consciência de que pra qualquer tipo de relação dar certo ou não dar certo, precisa ter acordos. Para finalizar, a Vivian Varaldo deixa algumas indicações para as pessoas que pretendem manter o uso dos aplicativos de relacionamentos. Usar com consciência, com cuidado, para conhecer realmente as pessoas, né? Porque o aplicativo, ele só é uma ferramenta para encontro, né? Então, você encontra pessoas, mas para conhecer de verdade é só pessoalmente mesmo e com cuidado. Então, é para conhecer com cuidado e muito amor próprio. Portanto, é imprescindível desconfiar que nem sempre quem está do outro lado da tela realmente é quem diz ser. Faz parte manter-se psicologicamente saudável para não ser afetado com desilusões e maus comportamentos durante o uso dos aplicativos. É bom lembrar que existem outras maneiras de se conhecer o par perfeito, se é que ele existe. Eloir, pro Na Escuta. Jonatas, você já ouviu falar em Liga Universitária? Já ouvi sim, Natália. Eu só não entendo muito bem como elas funcionam. Fica tranquilo que agora você e os nossos ouvintes vão mergulhar no assunto. A nossa repórter Clarice Bernardes bateu um papo com Davi Soares, coordenador-geral de uma Liga Universitária da UFU. Na Universidade Universidade Federal de Uberlândia, algumas propostas são elaboradas com o objetivo de estreitar a relação entre a prática e o aprendizado adquiridos pelos universitários. Uma dessas propostas é a Liga Universitária. Na UFU existem três delas: a Liga Universitária do Direito, a de Mercado Financeiro e a Information Decision League, organizada pelo curso de Gestão da Informação da UFU. Na entrevista de hoje, você fica por dentro do que a Liga Universitária e DLEAGE desenvolve, e para conversar com Na Escuta, contamos com a presença de Davi Soares, coordenador-geral da Information Decision League. Olá, Davi, obrigada por conversar com a gente. Davi, qual é o papel desempenhado pelas ligas na união da prática e do conhecimento? É isso que a gente tenta fazer, mostrar como é que nós podemos aplicar o conhecimento que nós aprendemos em sala dentro do mercado de uma forma geral. É por isso que a gente traz palestrante, a gente traz mentoria, a gente já teve duas mentorias. Então, é isso que a gente tenta, trazer para cá, trazer para dentro da universidade o que está acontecendo lá fora e trocar uma experiência com eles e, ao mesmo tempo, mostrar para os alunos que é possível aplicar tudo que nós vemos em sala dentro das organizações para tomar decisão. Na universidade, Davi, se nota que ocorre uma confusão entre o que fazem as ligas acadêmicas e as ligas universitárias. Então, o que as difere? As ligas acadêmicas é muito ligado à medicina, às ciências médicas e biológicas, porque já tem muito tempo, mas eles lá não têm essa preocupação de ligação com o mercado. Eles querem desenvolver mais um saber dentro da área de conhecimento deles internamente, desenvolver os alunos para trabalhar em determinada área do conhecimento. E nesse campo, qual é a diferença entre as funções das ligas universitárias e das empresas juniores? Nós não temos, nós somos organizações sem fins lucrativos e que nós não prestamos nenhum tipo de serviço para o mercado. Ao contrário da empresa júnior, a empresa júnior desenvolve projetos específicos pagos para o mercado, né? O que não é o nosso caso. Público-alvo, por exemplo, da empresa júnior são as empresas, privadas lá fora. Públicas também e organizações não governamentais. O nosso público-alvo são os alunos. Então, nós somos uma organização que trabalha em prol dos alunos. Nós não temos o objetivo de cobrar pelos serviços prestados. E quanto às funções da Liga, quais são as atividades desenvolvidas por ela? Nós já desenvolvemos ao longo, desde agosto, a gente já desenvolveu uma série de palestras, de encontros. Estamos agendados agora para a próxima semana uma visita técnica. Temos também cursos já planejados, programas específicos, um programa em conjunto com as ligas universitárias que é da UFU, que provavelmente o projeto vai fazer muito... é um projeto em conjunto entre nós três, mas que o objetivo é fomentar empreendedorismo dentro da universidade. Então, basicamente é isso. A gente também tem já encaminhado para de mentoria, de treinamentos específicos com softwares e, treinamentos de alguma metodologia específica para a nossa área, que é uma liga mais focada em análise de dados, gestão da informação, Big Data e Analytics. Na coordenação da liga, como acontece a administração e a relação dela com a universidade? Hoje, como é que funciona? As ligas são o seguinte: a gente é formado pelos alunos, os alunos que gerenciam a organização, mas nós temos o que a gente chama de coordenador acadêmico, que é o nosso vínculo com a universidade. Então, ele que nos auxilia e nos orienta com relação às atividades e aquilo para onde que a liga deve seguir. Hoje, nós temos o coordenador acadêmico, vinculado à Faculdade de Gestão e Negócios. Bom, muito obrigada pela entrevista, Davi. É só isso, então foi rápido. Eu falei agora com Davi Soares, coordenador-geral da Liga Information Decision League, sobre a função e os trabalhos desenvolvidos desde abril do ano passado pela Liga do Curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia. Na escuta, Clarice Bernardes. E o assunto agora é moda. O conceito vintage se tornou um estilo de vida para muitas pessoas. Essa tendência traz peças antigas para serem usadas nos dias de hoje, e tem movimentado o mercado consumidor dos brechós. Eu sou apaixonada por moda, e existe algo que talvez muita gente não saiba. Existe uma diferença entre o vintage e o retrô. Você descobre qual é essa diferença e quais são as peças clássicas da moda vintage na reportagem que eu preparei para vocês. Se liga aí! Marcas já consolidadas no mercado passam por transformações constantes para se aproximar do cliente. Na busca incessante por satisfazer o público consumidor, uma tendência tem se mostrado eficiente, o vintage. Esse estilo de vida e moda busca inspiração em estilos das décadas passadas. Como explica Juscelino Machado, artista plástico e design, o que caracteriza o vintage é usar peças clássicas de uma outra época, com muito estilo na atualidade. Bom, o vintage ele não tem uma data específica, mas ele pode ser caracterizado com algo, né, um objeto, um item, um produto, né, que tem pelo menos uma idade aí mínima de 20 anos, né? Então, esses objetos em si, eles são caracterizados por serem objetos históricos, né? De um passado recente. Muita gente acha que o vintage e o retrô são a mesma coisa, mas a diferença entre o vintage e o retrô é que o vintage é algo velho com cara de novo e o retrô é algo novo com cara de velho. O design e consultor de moda, Wesley da Mata, comenta que seu primeiro pensamento sobre vintage são os modelos da marca Dior. Com suas peças de cintura bem fina e saias rodadas, determinados períodos da história são resgatados pela moda. Eu acho que essa questão da tendência do vintage é resgatar esse espírito do antigo, de você fazer releituras, de você lembrar das coisas boas daquele tempo. Então é você fazer um resgate mesmo na história da moda, na história social daquele período. E são coisas que a gente pode perceber que voltaram, sabe? Falar de anos 60, né? Então qual era o mood da época? É calça cintura alta, calça jeans, aqueles jeans mais antigos, camisas, com essa carinha de estampa miudinha. Lojas de roupas antigas, como brechós, são uma alternativa para quem busca peças vintage. Além da variedade, o preço é acessível. De acordo com dados do Sebrae Nacional, nos brechós, o consumidor economiza até 80% em relação à compra de produtos novos. Esther Diniz é estudante de design de moda. Ela diz sempre misturar peças vintage com peças atuais. Ir ao brechó e garimpar essas peças antigas já faz parte da rotina da estudante. Acho muito bacana, que não é exatamente seguir uma tendência, né, mas o seu estilo. E talvez você goste de uma peça antiga e você usa na atualidade, você lança algo diferente. Eu gosto, acho isso muito bacana. O fato de não estar preso, né, mas de transitar entre as épocas e trazer novos looks, novas tendências, né? As tendências fashion mostram que a moda é cíclica. Calça boca de sino da década de 70, óculos gatinho da década de 50 e o corte Chanel febre na década de 20 são peças que faziam sucesso no passado e voltaram como hits. Além do vintage estar em alta, ele traz uma proposta de consumo sustentável, já que reutilizar peças antigas diminui a compra de novas peças. E dessa forma, você continua arrasando com um look clássico e único que está super na moda. Na escuta, Natália Spolauer. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Agora, nossa programação entra no mundo esportivo. É verdade, mas envolve um pouco de política também. Há 35 anos, Sócrates, Vladimir e Casagrande lideraram um movimento no Corinthians, que teve impacto na política, a chamada democracia corintiana. Exatamente. E dessa forma, um novo modelo de gestão surgiu no futebol, em que todos participam das decisões do clube enquanto o Brasil começa a ensaiar o fim da ditadura. E quem nos conta essa marcante história é a nossa repórter, Gabriela Tostes. Uma equipe que entrou para a história pelo que fez dentro e fora de campo. Este era o Corinthians há 35 anos, período que ficou conhecido como democracia corintiana. Um movimento ideológico onde jogadores, funcionários, comissão técnica e diretoria formavam uma espécie de autogestão. Todos dentro do clube tinham a mesma voz. Em 1982, o Brasil acompanhava os últimos anos da ditadura militar. O professor Rafael Duarte Oliveira Venâncio conta que o contexto político influenciou o surgimento do movimento. A gente tem que lembrar que 1980 é o ano logo depois da anistia, que é em 79. E os jogadores do Corinthians se colocam numa situação de militância política, tanto pela anistia e que vai levar depois a própria proposição das diretas já em 82, né, com a luta pela emenda Dante de Oliveira, como uma questão interna do clube, que o Vicente Matheus perde poder para um outro grupo que se considera mais jovem, mais propositivo, mais a cara desses astros que começaram a ter. Então a democracia corintiana, ela entra num clima de clube que os jogadores querem ter mais opinião junto com uma diretoria nova, que não segue tanto uma tradição que era a linha do Vicente Matheus, quanto um clima político do país de luta por democracia, com jogadores extremamente politizados, indo em palanque. Para o historiador Donizete Barbosa, a referência popular do clube paulista também foi um contribuinte para a democracia corintiana. Somente no Corinthians, eu acho, um clube de massa, né? Uma massa extremamente pobre naquele momento, tal, que torcia para o clube e que estava sempre presente nos estádios, poderia surgir um movimento desse, porque todos os movimentos que têm um certo cunho revolucionário costuma acontecer onde estão as massas. Então, no Corinthians surgiu uma proposta de autogestão, tirando não só o futebol, mas também a vida política e social do país, daquela mesmice que a gente conhecia naquele momento. O trio corintiano Sócrates, o meia-direita boêmio, Vladimir, o lateral esquerdo comunista, e Casagrande, o jovem centroavante, roqueiro e anarquista, não levavam mais os patrocinadores na camisa, mas pedidos pela redemocratização do país. Segundo o historiador Donizete Barbosa, isto acabou incomodando o governo militar. A democracia corintiana funcionou como mais um elemento de pressão a botar pressão no governo para que o país fosse redemocratizado. Tanto que o clube chegou a ter problema com os generais que fizeram diversas incursões no sentido de terminar com o movimento proposto no Corinthians. A democracia corintiana durou até 1984. O professor Rafael explica que a cultura nacional influenciou o fim do movimento. De certa forma, não se mantém, porque de certa maneira é uma característica de um grupo, mas também porque não se manteve na cultura nacional. Porque vamos pensar, de 82, quando perde a Dante de Oliveira, as pessoas aceitam de ter eleição indireta, que vai eleger o Tancredo, que não assume porque está doente e depois morre, e assume o Sarney. Então o país inteiro meio aceitou. Então não tinha por que ter algo. O país deixou de ser, vamos dizer assim, borbulhante, né? De ter uma agitação. Aí então, isso serve tanto para o futebol quanto para a política, né? O curto período de autonomia do Corinthians trouxe dois campeonatos paulista e uma semifinal do brasileiro daquele período. Mas o que sempre vai ficar marcado é como o discurso do futebol consegue atingir a todos. Durante 2 anos, um país foi discutido pela ótica do futebol. Gabriela Tostes, para a Rádio Inter. Natália, você por acaso sabe se a carne que está ingerindo no dia a dia é realmente saudável? Bom, eu sempre quero acreditar que sim, né? Então, eu vou te dizer que estamos mais próximos de ter certeza. Eu fui conversar com um pesquisador do curso de biotecnologia da UFO sobre o novo projeto dele, um biosensor capaz de avaliar a origem e a qualidade da carne que comemos. Uau! Bora conferir então! Ir ao mercado comprar carne pode parecer uma tarefa simples, certo? Mas desde que estourou o escândalo da Operação Carne Fraca, envolvendo vários frigoríficos pelo país, essa tarefa do nosso dia a dia se tornou mais delicada do que pensamos. Casos como carne de várias espécies animais misturadas, em estado de podridão e com papelão foram expostos recentemente e geraram indignação em todo o Brasil. E, na Universidade Federal de Uberlândia, as opiniões não são diferentes, como a do segurança da instituição, Paulo Ricardo, e do estudante de letras, Augusto César. Eu me sinto muito contrariado primeiro e também a gente se sente lesado, né? Porque você está ingerindo uma coisa que vai não só te fazer mal, mas também a sociedade em geral. E eu penso quando a imprensa ela divulga algo como esse e a gente ingere esse alimento, eu penso que a gente está sendo enganado pelas indústrias alimentícias, porque elas querem ganhar. Pensando nessa situação difícil de engolir, o mestre em biotecnologia da UFO, José Manuel Rodrigueiro Flausino, começou a desenvolver um biosensor capaz de identificar a origem da carne e analisar a qualidade da carne bovina. Hoje em dia, né, para determinar essas coisas, né, a qualidade da carne, a espécie da carne, demora muito, né? A análise laboratorial é muito demorada, geralmente demora dias para ter um resultado. E o biosensor, a proposta primordial dele é que seja uma coisa automática, que demore no máximo 20 minutos, né, o tempo de resposta. Os biosensores são dispositivos analíticos que vão detectar alguma coisa em uma amostra complexa. Por exemplo, nós temos já a definição de um sensor, né? O sensor é algo que sente algo. Um biosensor vai ser um sensor comum, pode ser um sensor elétrico, só que tem algum elemento biológico incorporado. Então, o que pode ser esse elemento biológico? Pode ser o DNA, pode ser um anticorpo, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína, qualquer coisa que vai reconhecer algo numa amostra. Ainda de acordo com José Flausino, esse projeto se dividirá em duas vertentes práticas. Uma vai analisar a origem da carne, onde o DNA bovino será detectado pelo aparelho emitindo sinais elétricos. Já a outra avaliará a qualidade do produto, detectando enzimas que são produzidas quando a carne está apodrecendo e emitindo cores específicas. O projeto ainda está começando, mas dada a sua relevância dentro do universo científico e sua utilidade pública no contexto atual, José Flausino vê grandes oportunidades no futuro para o biosensor. Primeiramente, a gente tem que patentear esse dispositivo, né? Porque se a gente for fazer esse dispositivo em larga escala para distribuição, né, para a população, para a indústria, nós temos que, primeiramente, fazer diversos testes, né, em laboratório e patentear esse dispositivo. Passar do laboratório para a escala industrial será, segundo José Flausino, o maior desafio do projeto. Mas, sem dúvida, quem mais tem a ganhar com isso é a saúde do consumidor. Eu sou o Jonatas Eliel e você está sintonizado na Escuta. Jonatas, você gosta de música? Eu adoro música, Natália. Então esse é o momento que vai agitar o seu dia. Hoje no quadro Solta o Verbo, vamos conferir informações sobre o novo CD da banda Foo Fighters. Formado em 1995, o grupo de rock lançou seu nono álbum e começou uma turnê mundial para divulgar o novo disco. Será que depois de 22 anos de carreira, a banda conseguiu inovar com seu novo trabalho, intitulado Concrete and Gold? Quem responde essa pergunta é a nossa crítica de rock, Lívia Ramos. Solta o verbo, Lívia. Solta o verbo. Solta o verbo. A banda americana Foo Fighters lançou em setembro seu nono álbum intitulado Concrete and Gold. O disco, gravado no East West Studios, em Los Angeles, conta com 11 faixas e teve Greg Kurstin como produtor. Além disso, teve algumas participações especiais, como Paul McCartney, Justin Timberlake, Sean Stockman do Boyz II Men e Alison Mosshart do The Kills. Formada em 1995 e liderada por Dave Grohl, a banda atingiu sucesso internacional e lançou diversos hits que ficaram mundialmente conhecidos, como Best of You, Times Like This e The Pretender. Seu último álbum, o Sonic Highways, de 2014, foi muito fraco em comparação às anteriores. Assim, depois de 3 anos, a banda lança seu novo disco com um som pesado, cheio de guitarras, mas que ao mesmo tempo é equilibrado com faixas acústicas e de ritmo de balada. Os Beatles influenciaram muito na produção do álbum, tanto que um dos convidados especiais é o próprio Paul McCartney, que tem sua participação como baterista na faixa de pop rock Sunday Rain. Além disso, temos a 8ª faixa Happy Ever After Zero Hour, que é toda acústica e é onde fica mais clara a referência aos Beatles. Apesar de Concrete and Gold não ser o álbum que mais se destaca entre todos os produzidos, ele conta com algumas faixas bem diferentes que, com certeza, serão os próximos hits da banda, como The Sky is a Neighborhood, que traz um refrão pegajoso, sendo uma das melhores faixas que o Foo Fighters já fez. O álbum traz algumas faixas que são muito parecidas com trabalhos anteriores, como em Dirty Water, uma canção que começa bem suave, com voz e violão, e vai crescendo, ganhando peso, trazendo uma melodia característica do álbum There's Nothing Left to Lose, de 1999. Temos também a canção Arrows, que lembra o disco Sonic Highways, com versos calmos e refrão forte. O álbum conta com outras participações especiais, como Justin Timberlake, que faz o backing vocal em Make It Right. A 5ª faixa, La Di Da, trata-se de um dueto com Alison Mosshart do The Kills e tem uma pegada mais groove. O disco termina com a faixa título Concrete and Gold, que fecha com leveza e melancolia, trazendo como convidado o vocalista Sean Stockman, do Boyz II Men, que faz os vocais de fundo parecerem um coral. No geral, o disco Concrete and Gold obteve um resultado sólido, sem grandes falhas, entregando um bom som pesado, equilibrado com toques de leveza. Contudo, o álbum, de certo modo, desperdiça seu potencial. Com três nomes de peso como participações especiais, o Foo Fighters não fez justiça a nenhum deles. O mesmo pode ser dito do produtor, que parece ter acrescentado pouco ao som. O álbum, porém, tem belos destaques para serem marcados na discografia do Foo Fighters. Lívia Ramos para o Na Escuta. Infelizmente, esta edição do Na Escuta está terminando. Mas antes de partir, Natália, me diz aí, quem fez parte da equipe que produziu o programa? Hoje, como editora-chefe, Bruna Lier. Contamos com nossos repórteres Gabriela Tostes, Jonatas Eliel e eu, Natália Spolaor. Na produção de quadro, Lívia Ramos, de entrevista, Clarice Bernardes e na produção de série da reportagem especial, Eloir Cristiano. Os trabalhos técnicos de Marcelo Melazzo e a orientação do professor Vinícius Dorne. Esta edição fica por aqui, mas você pode sempre ouvir essa e outras produções no site da nossa rádio web. O nosso endereço é www.radioinufo.online. Anote aí para não esquecer, hein? É www.radioinufo.online. Obrigado pela companhia. Até mais, beijos e tchau, tchau. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.